Cala essa voz insistindo em dizer que eu vou te perder, porque a minha vida vai ter fim se eu não tiver você. As minhas letras vão ficando sem sentido, minha voz ficando triste e os meus olhos sem brilho. Antes de você eu só vi escuridão no meu caminho, um caminho de tristeza sem amor, só espinhos, dedos feridos e as rosas que rosas oferecidas pra mulheres erradas. Erradas apostas, mas você chegou pra mudar meus pensamentos, iluminar minha vida, organizar meus sentimentos. Seu jeito distraído e sincero era o que eu precisava pra acordar pra vida e me tornar tua joia rara. Teu jeito é fofo, só você me faz sorrir. Você sabe como me agradar só em existir. Até seu jeito de me irritar faz falta, e quando eu fico louco só você me acalma. Você entende até o pior dos meus defeitos, você me ajuda a consertar os meus erros. Você lapida meu ego, me faz ser um bom sujeito, me inspira a dar o que há de melhor no meu peito. Com você aprendi a esperar, controlar meus impulsos, aprendi a escutar e a poupar meus pulsos. Aprendi a expressar meus sentimentos com ações, aprendi a respeitar outras opiniões. O amor quando chega é sempre desse jeito, só mesmo outro diamante pra lapidar esse diamante imperfeito. Cala essa voz que insiste em me dizer que eu vou te perder, porque minha vida vai ter fim se eu não tiver você. As minhas letras vão ficando sem sentido, minha voz ficando triste e os meus olhos sem brilho. Antes de você eu só vi escuridão no meu caminho, um caminho de tristeza sem amor, só espinhos, dedos feridos, as rosas que rosas merecidas pra mulheres erradas, erradas apostas. Mas você chegou pra mudar meus pensamentos, iluminar minha vida, organizar meus sentimentos. Seu jeito distraído e sincero era o que eu precisava pra acordar pra vida e me tornar tua joia rara. Teu jeito é fofo e só você me faz sorrir. Você sabe como me agradar só em existir. Até seu jeito de me irritar faz falta, e quando eu fico louco só você me acalma. Você entende até o pior dos meus defeitos, você me ajuda a consertar os meus erros. Você lapida meu ego, me faz ser um bom sujeito, me inspira a dar o que há de melhor em meu peito. Com você aprendi a esperar, aprendi a escutar, aprendi a expressar meus sentimentos com ações, aprendi a respeitar outras opiniões. O amor quando chega é sempre desse jeito, e só mesmo outro diamante pra lapidar esse diamante imperfeito. Chega sempre desse jeito, diamante imperfeito.